14:25. Bora brincar, gente? Bora? Pronto. Quem é o cantor? O que é que tem de presente hoje? Batedeira, né, garotão? Hoje tem uma batedeira. Essa semana teremos o Varigás? Amanhã? Confirma lá, por gentileza. Tá bom? É, porque eu tô precisando aqui, ó, que você participe pra concorrer a essa batedeira, velho. Eu tenho certeza que aquele bolo vai ficar delicioso. É só me chamar pra ir comer. Vou levar a Geni. Geni gosta de bolo. Muito. Ai, bora brincar. Que cantada. Quem é o cantor? Quem é? Ó. Eu sou fã, velho. Qual o nome dele? Meu artista preferido aí da juventude. Véio. E continua sendo essa fase coroa. Me conta aí, de quem é essa voz? Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo está fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar. Quem é o cantor? Amo. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana. Eu vejo grana. Eu vejo dor no paraíso perigoso. A palma da tua mão mostrou. Quem tem um sonho não dança. E aí, Brasilzão? Ê, Brasil! Ô, meu Deus! Mudou nada, velho. Olha, mudou pra pior. Não me convidaram pra esta festa pobre. Aí, essa música é dele, mas a voz é da Gal, hein? Não é dela que estamos falando desse cantor maravilhoso aí. Qual o nome dele? Um abraço pro Wilton aí de Juazeiro, ligado na sociedade. De quem é essa voz, Brasil? Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. E a emoção? A emoção acabou. Que coincidência. Nossa música. A nossa música nunca vai. Tá cantando junto aí também, né? Eu tô ligado. Pra que usar de tanta educação? Tem outra aí, garotão? É, eu gosto daquela. Sua piscina tá cheia de ratos. É. Cara cansado de correr na direção contrária. Na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Tato sabe cantar essa, Tato? Aí alguma? Pra que mentir, oh. Fingir que perdoou. Tentar ficar amigo e sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Quem é o cantor? Terceiras intenções. Quem é o cantor? É isso aí, Marão. O cantor é o nosso imortal Cazuza. É o grande Cazuza, que Deus o tenha em bom lugar. Valeu, Tato. Boa tarde, Mário Tito, aqui é Rondon de Cajazeiras. Fala, Rondon. O cantor misterioso de hoje é Cazuza. Será que é ele, cara? Boa tarde, Mário Tito. Boa tarde. O cantor é Cazuza. Será, Marquinhos? Aqui é Marcos Luiz, Alves de Santana, o Barretinga, Lauro de Freitas. Alô, Itinga, alô, Lauro. Mário Tito, boa tarde, aqui é Edinho de Coutos. Oi, Edinho. Cazuza. Bora Bahia. Bora Bahia hoje, hein, papá? Mário Tito, meu amor, o cantor é Cazuza, Rita de Narandiba, não gosta dessas promoções. Beijo, Rita. Boa tarde, Mário Tito. Boa, meu. Sou Laudinei. Moro aqui em Tucano. Ó. E curto todas as tardes o seu programa. Muito obrigado. O cantor misterioso é Cazuza. Quero ganhar essa batedeira. Valeu. Uma boa tarde. Tucano é perto de Araci, né? É, ali pertinho de Araci. Alô, Araci, aquele abraço. Boa tarde. Tudo. Eu gostaria de participar do sorteio dessa batedeira. O canto misterioso de hoje é Cazuza. Cazuza. Boa, boa. Mário Tito, boa tarde. O cantor de hoje é Cazuza. Será que é ele mesmo? Mário, boa tarde. Boa. O cantor da nossa tarde de hoje é o Cazuza. Renilda, Mário, beijos. Beijo, Renilda. Mário, quem fala aqui é Fabrício de Brotas. Oi, Fabrício. O cantor de hoje é Cazuza. Será que é ele, papá? Boa tarde, Mário. Boa. Meu nome é Vanderlândia. Ô, Van. Moro no bairro de Dom Avelar. Mário, oi. O cantor é o saudoso Cazuza. Será que é Cazuza mesmo, gente? Boa tarde, Mário Tito. Aqui é Raimundo do Nordeste. O fala, cantor Raimundo. É Cazuza. O Cazuza que detonava a burguesia. É. Quero participar dessa batedeira, pois sábado é meu aniversário. Vou fazer o bolo, viu? Boa sorte, um abraço, Mário. A burguesia fede. A burguesia quer ficar rica. Boa, boa. Boa. Maltito, falando aqui é Marcos. Ô, Marquinho. Cantor de hoje é Cazuza, viu? Será, Marquinho? Será, velho? Boa tarde, Mário Tito. Boa. Fala aqui com Karina Macedo do bairro de Cosme de Farias. Oi, Kari. E o cantor de hoje é Cazuza. Cadastra aí na promoção de um ano de Vale Gás. Valeu. Concorrendo. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Ó, oh, Will. Meteu agora, hein? Rapaz! Será que é ele mesmo, cara? O Wilton lá em Juazeiro, ligado na sociedade. Tato meteu uma capela, ele pegou a viola e jogou. E você, quer mandar zap? Fique à vontade para participar. Tem batedeira rolando na sociedade. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Pronto, cola na banca e boa sorte. Ah, se você não souber o que pedir, velho. Na moral, meu amigo, minha amiga, peça felicidade. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem. Acabar com a solidão no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Aproveite todas as sensações. Só chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. lábios, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, feitos de doces e apelos. Me agarram pelas pernas certas mulheres, como você me leva sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, sou só garoto. Mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos, e eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele, barriga e seus laços. São armadilhas que não sei o que faço aqui de palhaço. Essa vibe, pai. Então aumenta aí, porque o reggae não para. E ó, não pense no que te falta. Agradeça o que você tem. E mentalize o que deseja ter. Deus é contigo. We yes? Are the warriors. We'll never. Oi, gostou? Aí é The Gladiators, pai. 2:55. Show da tarde com Mário Tito. Sociedade em Movimento. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na hora do Rush, nós estamos aqui para te deixar bem informado. Não é, Noel? É isso aí, Calil. Entrevistas exclusivas. A equipe de reportagem Sociedade ao vivo com as informações da política baiana. O que é notícia em Brasília, trânsito e a mobilidade urbana em foco. E claro, sua participação com denúncias, comentários e opinião. Sociedade em Movimento, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Sociedade. Há 100 anos, contando e fazendo história. A Record Bahia é mais que um meio de comunicação. É a primeira emissora do estado. São mais de 8 horas de jornalismo local, com as principais notícias de segunda a sexta nos programas Bahia no Ar, Balanço Geral e Cidade Alerta Bahia. Compromisso, agilidade, credibilidade e profissionalismo com projetos inovadores e excelentes resultados. Record Bahia tem a sua cara. Vai começar, todo mundo já conhece, é a Super Bahia, a maior feira do Nordeste. Bate o Super. Feira de Varejo do Nordeste está ainda maior. De 10 a 12 de julho, no Centro de Convenções de Salvador. Patrocínio Banco do Nordeste e Governo Federal. Partiu Super Bahia! É semana especial e tem muito dinheiro no Bahia da Sorte pra você. Adquira o seu título e concorra a R$400 mil só no quarto prêmio. E tem mais, 15 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 15 chances de ganhar R$1.000 no Giro da Sorte. Tudo com dupla chance de ganhar. Compre o título no site, aplicativo ou em um ponto de revenda. Ajude a Vai Brasil e concorra a mais de R$460 mil em prêmios. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Olha a hora, 16:56. Vem comigo, meu amor. Me diz aí, você tá bem? Se tá bem, eu tô também. Vida louca, vida. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Quem é o cantor? Não sei, cara. Alguém sabe aí o nome dessa fera? Oi, Paulo. Tarde, Tito. Quem tá falando é Paulo Sandra Guia de Pau da Lima. Gostaria que você me botasse nessas promoções aí, viu, meu irmão? Na hora. E como foi de São João, de São Pedro? Foi maravilhosa, bom. Família maravilhosa. Graças a uma Deus. Boa tarde pra você, Mário Tito. Bota meu nome no aí, Mário Tito. Que tem mais de 10 anos que a gente não se fala, Mário Tito. Rapaz. Paulo Sandra Guia de Pau da Lima. O cantor de hoje é Tiaguinho. Me bota nas promoções. Tem me bota certeza? No aí, Marão. Você é meu irmãozão. Ô, meu velho. Aquele abraço, cara. Boa! Mário Tito, moro em Caiazeiro, mas atualmente tô aqui em São Miguel das Matas. E é? O cantor é Cazuza, tô aqui em São Miguel das Matas. Um abraço aqui pra todos de São Miguel das Matas, Mário Tito. Valeu, querido. Caiazeiro, em São Miguel das Matas. Valeu, velho. Cara, ele mandou esse áudio do Tiaguinho, foi de ontem, velho. Ô Barão, o cantor é Cazuza, Fernando da Calçada, quero concorrer ao Vale Gás aí, meu querido. Um abraço, meu amigão. Valeu, Fernandão, meu irmão, aquele abraço, meu querido. Boa! Boa tarde, Mário Tito. É aí sim. Cantor de hoje aí é Cazuza. Sim. Jacinto de Araci. Ô, Jacinto. É, Tucano é depois de Araci. Tá vendo? A 48 quilômetros, depois do Jorro. Eu lembro. Só alegria, me bota nessa promoção aí. Sou de Araci, mas moro em Pau da Lima. Valeu, velho. Eu lembro que eu ia pra Araci com minha família, meu pai é de Araci. Aí nessa época junina ia todo mundo pra Araci. Aí se falava muito Tucano, Jorro, Santa Bárbara. Ô, Requeijão, papai. Tem alguém passando por Santa Bárbara aí vindo pro Salvador? Traz um Requeijão aí pra nós. Que cantada. Um 2 quilos, né, Geni? Não, 2 quilos. Um meu e o seu, pô. 2. tá bom? Oi, boa tarde, boa Felícia! Tarde, Felícia! Fala, meu amor! Ô, Tato, é Cazuza mesmo! Tá vendo? Um abraço pra você, Valdir, tira o pé da jaca! Beleza, Toninho da Terezinha, um beijo! Mário Tito! Oi! Eu quero ganhar essa batedeira aí, viu? Presente do meu aniversário! Valeu! Felícia agradece! Um beijo, meu amor! Saudade de você, Felícia! Boa tarde, meu amigo Mário Tito! Boa tarde! Você, meu lindo! Tudo bom, Eliana? Melhorando! O cantor de hoje é o saudoso Cazuza, viu? Viu! Quem está falando é sua amiga, Eliana Ribeiro de Sussuarana Velha! Valeu! Um boa beijo! Boa tarde, Mário Tito! Parabéns pelo programa! Obrigado, irmão! Escuta, viu? Conta do São Rafael! Mário Tito! Oi! Cadê o Zé Bueno? Não está na emissora mais, não? Partiu a milhão, irmão. Tá no projeto dele lá. Boa sorte. 13 para as 3. Silvano. Chega mais perto, vai. Quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai. Quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai. Quero te ouvir falar. Fala de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Primeiro te deixar e fugir na hora errada. Mas se quer amor, se quer amor, tá a fim de um romance, compra livre. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, você está. Chega mais perto, vai. Quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Nem mesmo te deixar fugir. A causa do seu estresse, tá feliz em viver de novo? Não confunda esse nosso lance com aquele romance que tu me largou. Minha intenção era só te pegar, não quero nada além de um dente gostoso. Minha intenção era só te pegar, não quero nada além do dente. Chega perto de mim, deixa eu te falar uma coisa no ouvido. Sabe por que tu me deixa fraco? Essa atenção que você fez com carinho. Vou fazer tu gostar, como eu tô quase encontrando um caminho. Vai mais de um beijo contra, eu tô vendo que a conexão tá fluindo lindo. Vai mais de um beijo contra, eu tô vendo que a conexão tá fluindo lindo. Pô, cansei de falar isso aí, cansei, ó. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te encontrar. Quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada. Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada. Esse é o DJ JZ, o cara é bagulho doido. Aquelas crocância toda, nós sabe trabalhar, porra. LG Prod. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. meu amigo Pablo, querido. Arrebentou, velho. Pablo, você é top, meu irmão. Você é top. Um abraço, velho. Torcendo sempre por você. 2h55. Sociedade, agora. Antônia Fernanda, boa tarde. Vamos às notícias da hora. Boa tarde, Mário Tito. Vamos lá. Salvador tem dia ensolarado com temperatura máxima de 28 graus. Eu sou Antônia Fernanda e está começando Sociedade Agora. Um tiroteio entre policiais militares e membros de uma facção criminosa resultou em um suspeito baleado e duas viaturas da Polícia Militar atingidas no bairro de Plataforma, em Salvador. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de roubo de carro na região e, ao localizar o veículo, o suspeito atiraram contra os policiais, que revidaram. Após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido com um fuzil calibre 5.56, um carregador e 27 munições. Ele foi socorrido para o hospital do subúrbio, enquanto os demais suspeitos conseguiram fugir. 600 pinos de crack foram apreendidos em Macaúbas pela Polícia Militar. O material encontrado foi apresentado na central de flagrantes da cidade e ficará à disposição da Justiça. Um grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados para tratar da regulamentação da reforma tributária apresentou hoje o relatório final com alterações no texto. Entre as mudanças estão a inclusão dos carros elétricos e das apostas na cobrança do imposto seletivo, que tem alíquota maior. O imposto será aplicado em produtos prejudiciais à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas, e ao meio ambiente. A expectativa é de que o texto seja votado na próxima semana no plenário da Casa. Sondagem da ponte Salvador-Itaparica avança para a nova etapa em águas profundas. Para saber mais informações sobre essa notícia, acesse o nosso site, o sociedadeonline.com. Este foi o Sociedade Agora, informação exata na hora em que você precisa. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal. Sociedade Agora. Rádio Sociedade, 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Sucessos de sábado. Uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui. Todos os sábados, às 9 da manhã. Oferecimento: Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. Rádio Sociedade da Bahia e a Ultra Gás, dando um ano de Vale Gás para você ter um 2024 bem azulzinho. Oferecimento Ultra Gás. Doce Minuto com a Damari. E hoje vamos falar sobre como usar o creme culinário Damari para dar um toque especial às suas receitas. Esse ingrediente versátil pode transformar sobremesas simples em verdadeiras obras-primas culinárias. Experimente substituir a manteiga por creme culinário nas suas receitas de bolos e tortas. Além de deixá-los mais macios, o creme culinário adiciona um sabor único que vai surpreender a todos. Com o creme culinário Damari, as possibilidades são infinitas. Então, solte a imaginação e experimente novas combinações para surpreender seus convidados. E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. Fiquem ligados para mais segredos deliciosos aqui no Doce Minuto com a Damari. Doce Minuto com a Damari. É só hoje, no Atacarejo. Sobrecoxas Moriceia, 1 quilo, 10,89. Calabresa Nobre, 1 quilo, 18,98. Biscoito Maisena Fortaleza, 350 gramas, 5,29. Ketchup Pomerão, 300 gramas, 3,18. Feijão Carioquinha da Fazenda, 1 quilo, 5,25. Leite Nativille, 1 litro, 4,98. Fraldas descartáveis Hugs Roupinha, 38,90. Copos descartáveis Isocopos com 100 unidades, 3,98. Atacarejo, menor preço da Bahia.

Boa tarde, Mário Tito. Boa. Quem tá falando é Antônia Florência da Conceição. Mário. Oi. Me inscreva nessa promoção do gás, meu filho. Na hora. Você sabe qual é o meu maior desejo, Mário? É te conhecer pessoalmente. Oh, meu Deus. E nesse presente de aniversário, no meu 72 anos, no dia 18 de setembro, para eu ir te conhecer. Quem sabe daqui até que lá, o Senhor, hein? Jesus te abençoe. Amém. Te dê uma boa tarde. O cantor de hoje é? Esse homem mesmo que Jesus já levou e tá descansando com o pai, é Cazuza. Oh. Beijo, Mário. Beijo. Mora aqui no Bom Joá, viu, Mário? Viu. Beijão. Valeu, se ganhar eu vou aí no Bom Joá levar, hein? Boa, boa. Boa tarde, Mário Tito. Aqui é Jailson José Barbosa da Silva do Bonocô. Fala, irmão. O cantor de hoje é Cazuza. Será que é ele, velho? Será? Tito. Oi. O cantor de hoje é Juventude Zero, Bahia 5. Me bota nessa promoção, hein, Marutinho? Tá falando, né, Valdir, de Itaparica, município de Veracruz. Ô, Valdir. Aí, Marutinho. Aí enfraquece a amizade. Aí enfraquece a amizade. Boa. Boa. Tarde, Frank. Oi, Frank. O cantor de hoje é Gassuza. E um abraço pra Cirano Caravelha na Rua da Rodagem aí. Lembra aí, um abraço pra Ica, tá no trabalho escutando. Viu? Que show da tarde, gostoso. Tô escutando, escutando minha vida de uma novela. Posso melhor de tudo, viu, pai? Valeu, pai. Ele falou que tá gostoso o show da tarde. Bora deixar ele mais gostoso ainda, Geni. Sabe aquela do Air Supply? Nossa. Olha o coração. Por favor. Now I don't want to live without you. linda, linda. E o nosso show da tarde segue lindo com o Lindinho chegando aqui. Bola na Rede. Oferecimento ITS, excelência em internet. Te contei não. Tá na 740 AM. Na 102,5 FM. No aplicativo Sociedade Play. No sociedadeonline.com. E no canal oficial no YouTube. Eu vou segurar a garganta porque daqui a pouquinho tem Bahia. E hoje tem Vitória também, né? Vitória, é. Rodada dupla hoje aqui na Sociedade. Papá narra o Bahia. Papá vai narrar Bahia, a jornada começa às 18, a bola rola 19 e eu vou estar a partir das 20 horas, Corinthians e Vitória, direto da Neoquímica Arena. É lá, hein? É lá em São Paulo. É, irmão, e o Corinthians tem a torcida no pé lá, né? Tem a torcida, tem treinador do Sub-20 que vai comandar o time, a diretoria não conseguiu contratar ainda um treinador para substituir o Português, que estava comandando o time. Primeiro nome da lista, o Carilli, que está no Santos. O segundo nome, Ramon Dias, o argentino, que treinou recentemente o Vasco da Gama. Mas não fechou negociação nem com um nem com o outro. Pode aparecer até uma terceira opção para a contratação, porque o Corinthians, a despeito de outros anos, não tem bufunfa, não tem grana para contratar um treinador. Ele falou, inclusive, que tem que contratar um treinador que se adeque ao momento atual financeiro da equipe corintiana. Tem alguns desfalques para o jogo desta noite contra a equipe Vitória. Vitória também bastante desfalcado. Jogadores no departamento médico e um jogador suspenso pelo terceiro cartão. Tem a volta de um meia, o Dudu que estava afastado, a gente não sabe se por indisciplina ou por questões médicas, ele está ausente do time há muito tempo, mas o técnico do Vitória, ele já deixou claro o seguinte, o Dudu tem que se adequar ao Vitória, não o Vitória que tem que se adequar ao atleta, que eu acho que é o normal. É você que tem que se adaptar ao seu time. Sim. Né? Não é o time que tem que se adaptar a um jogador. Não, né? Não. A não ser que esse jogador seja Pelé, seja o segundo Pelé, seja Maradona, né? Irmão, fora isso, eu acho que esse negócio da adequação aí, independente do atleta ou do clube, se o cara vem e come a bola, irmão, o time se adapta a ele. Essa é a minha opinião. Quando você tem um cara que... Um tá Pelé, falando, como exatamente. Você falou. Exatamente. Aí, né, irmão? Exatamente. É a mesma coisa que você disse aí, né? Quando o cara vem comendo a bola, irmão, aquele time, aquele elenco tem que se adaptar, se adequar a ele. Exatamente. Né? Mas a instituição quer o quê? Troféu na prateleira, velho. Exatamente. É isso. E tomara que o Dudu tenha aprendido, porque ele tem potencial. Ele precisa cuidar da cabeça. E segundo o Wilton Matos e Marcelo Góes, ele inclusive estava tendo o auxílio de um psicólogo, para tentar juntar os cacos aí, né? Ajustar. Ajuda, viu, irmão? Ajuda bastante, né? Ajuda, te coloca no eixo. Para ele ficar centralizado, centrado, tudo direitinho, para que ele possa galgar outros sonhos, né? De ser titular, de ser campeão, enfim. Né? De mostrar serviço até ser negociado para o exterior, que é o que o jogador mais visa hoje, né? É a independência financeira. No caso dele, me parece que de família humilde, que é grande parte dos atletas, né? São oriundos de famílias humildes, para que ele possa, de repente, trazer esse oásis para a família, né? Então, se ele não tiver cabeça, né, esse sonho fica pelo caminho. O Bahia não tem problemas de escalação do seu time, deve repetir o time que perdeu para o São Paulo, porque não fez uma boa apresentação diante do São Paulo, mas em casa o Bahia não sabe o que é perder, né? 100% de aproveitamento e o Juventude... Vamos continuar nessa toada aí, viu, galera? E assim, no futebol a gente não... Sempre é uma palavrinha mágica que não tem lógica. Então, nessa ilógica, a gente pode imaginar que o Bahia é favorito contra o Juventude? Sim. É favorito. Sim. É favorito. Deve ganhar o jogo? Deve ganhar o jogo. Mas o futebol tem esse detalhe da surpresa. Só acaba, né, quando termina. Exatamente. Porque a gente já falou várias vezes aqui, a gente já viu vários jogos. Aliás, não precisa ser muito distante, não. Eu não lembro exatamente se foi contra o Fortaleza ou contra o Sport. O Bahia chutou 1000 bolas na rede, no gol, mas o goleiro estava inspirado. Estava inspirado naquele dia, pegou tudo, a bola não entrou, né? E pode acontecer isso? Pode, mas eu acho que não é o caso hoje, né? O Bahia deve manter essa invencibilidade, esse aproveitamento de 100% na Arena Fonte Nova, é favoritaço diante da equipe do Juventude. Juventude que tem 16 pontos. 16 pontos. Estava em 13º lugar. Agora tem assim, tem o Nenê, que deve estar voltando à equipe, tem o Gilberto. Nenê é aquele que foi do Vasco? É, mas é cracaço. Nenê, apesar da idade... Ele passou por aqui? Não, Nenê jogou... Ele começa jogando, acho que no São Paulo, vai pro exterior, vai pra França, vira ídolo no futebol francês, e aí das passagens dele aqui por Vasco, por Fluminense, né? E agora no Juventude. Mas é um grande jogador. É um meia, é um canhoto que esconde a bola, que é o cara na bola parada, na cobrança de falta e de escanteio, tem que tomar toda a atenção na bola parada do Juventude com o Nenê fazendo a cobrança. E tem o Gilberto, que não faz no Juventude, nesse momento, o que fez com a camisa do Bahia, mas a gente conversava ontem, eu e Marcos Valença, ele, nesse momento, no Juventude, o aproveitamento dele é muito superior à fase dele no Cruzeiro, né? Ele foi muito mal no Cruzeiro, não tá no Juventude fazendo a campanha que fez com a camisa do Bahia, mas é um artilheiro, né? Você não pode deixar espaço para o Gilberto Gibagol, porque tem a lei do ex, né? Uhum. Então... Você falou do Dene aí, uhum. Eu perguntei sobre se ele tinha jogado no Bahia. Uhum. Aí a gente dá aquela pesquisadinha rápida, uhum. E tem a manchete aqui do site Futebol Baiano, uhum. E diz assim a manchete: revelado no Bahia, meia deixa o Vasco e acerta com o São Paulo. Nenê. E aí eu não sabia, juro. Nenê foi revelado no Bahia? Tá aqui. É o mesmo? É o mesmo. Tá com a camisa do Vasco? É. Rapaz. Chega aqui, Gleidson. Eu não lembro o Nenê. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, não sei. É, Nenê. É esse, cara. Nenê? E a manchete? Revelado no Bahia. Oxi. Caramba, como são as coisas? É. Rapaz, o Biel sim, o Biel foi revelar no Bahia, depois foi pro Grêmio e volta, né? O Biel. É, e depois no Fluminense. Ele jogou no São Paulo, Nenê? Jogou no São Paulo. Pois é. Foi pra França, né? Virou ídolo lá no futebol francês, eu não recordo. Mas essas passagens assim, sabe que, tipo, nem chegou a jogar. Foi em 97. 96, 97. Tá aí, cara. Atuou pelo Sub-17 antes de se transferir para o Corinthians, onde integrou o time Sub-20, passou ainda por Paulista, Palmeiras, Santos, Mallorca, enfim. Pois é, então, esse realmente não sabia dessa passagem dele no Sub-17 do Bahia, mas é um jogador que tem que ter toda a atenção quando ele joga bola parada. Cobrança de falta e cobrança de escanteio, toda a atenção a Nenê. É o cara que esconde a bola com uma facilidade, amigo. E Gabriel Canu também conheço. É, sim. É, irmão. Mas Gabriel e Canu, conheço com o Alexandre, com a Jean Lucas. Toda essa galera que você tá falando aí tomou 3-1 de São Paulo. 4. Teve aquele gol de impedimento. Toda essa galera tomou 4, valeram 3, valeram. Um não. Então é futebol, amigo. Tem que tomar cuidado. Tá perto do Bahia, o São Paulo. Nós temos uma nação tricolor que vai hoje. Tá abaixo do Bahia. O Bahia imbatível na Arena Fonte Nova. Então pronto. Eu acho que ganha hoje sem problemas da equipe do Juventude. O Vitória tem uma tarefa difícil, mas tem que aproveitar esse péssimo momento que atravessa o time do Corinthians. É um treinador do Sub-20, mas tem Yuri Alberto, que é matador, né? Então tem que ter toda a atenção. E tem atenção, a tensão que a torcida do Corinthians está passando para os jogadores, né? Uma tensão complicada, de revolta, né? E nessa revolta aí da torcida, tomara que o pessoal receba isso como um incentivo e vire a página aí de tantas derrotas e vença hoje, né? Paz. Aí ela minha... descoberta de Tavares? Não, sua. Minha. Nenê? É, jamais. Pô. Ó, se você perguntar a 10 pessoas que trabalham na... 97. Acho que um talvez acerte. Eu não sabia, cara. Nenê jogou no Sub-17 do Bahia, cara. 96... 95, 96. É, 96, 97. 96, 97. É pra isso, cara. É isso, velho. E aí, ó. Cuidado com a lei do ex, hein? Ele passou por aqui o menino, hein? Gilberto. Quer dizer, nem tão menino assim, mas. Giba Gilberto! E Gibagol. Gibagol também. Tem que tomar cuidado com o Gilberto. É. Gilberto tá lá? Tá, Gibagol. É, por isso que eu tô chamando a atenção. Além de Nenê, Gibagol, amigo. Tem um meio aí, mas o meio é... Ah, Janderson, não, como é que é? Lucas Barbosa, Thiago. Tem Lucas Barbosa. Bom de cabeça. Lucas Barbosa aí, viu, Canu? É, tem... Segura esse cara aí, velho. Cara, Jadson, tem Jadson, falei, Jadson. O volante jogou aqui, no Bahia também, mas... Uma passagem. Graças a Deus, não tem o quarteto fantástico. Não tem o quarteto fantástico hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Em performance, porque nome por nome, o quarteto do Flamengo é superior, tecnicamente. Tá. Mas tô falando jogando. Dela Cruz é, tá. Olha que nem tô assistindo o jogo, mas você viu Dela Cruz jogando na Copa América, amigo? Uhum. Que é isso, o cara é um monstro. O cara é um monstro. Bom, mas estão me avisando que o tempo já foi? Já. Já? Então, tchau. Um abraço, viu? Apitou não, juiz? Pô? É, a jornada começa às 6 da noite. E 5:30 você volta, né, pai? Eu volto, 5:30, volto. Valeu, valeu, valeu. Bora, Bahia! Bola na rede. Oferecimento ITS. Excelência em internet. Sociedade, o trânsito em tempo real. Deixa eu trazer ela que sempre bate um bolão aqui no Show da Tarde, Renata Falcone, o trânsito em Salvador, boa tarde. Boa tarde, Mário Tito, boa tarde pro ouvinte da Sociedade. Olha, a maior parte da cidade tem trânsito bom, o que tá pegando muito é na região do Iguatemi, ali em volta da Praça Newton Rick e também no Rio Vermelho. Quem chega da paralela em direção ao acesso norte, encontra a região da rodoviária, como sempre, afunilando ali e ficando bastante carregado, né, o trânsito. Quem quer seguir em direção ao acesso norte e outras regiões da cidade, vale aquele desvio para Luiz Eduardo Magalhães. Esse congestionamento da rodoviária também está provocando retenção ali na ACM em direção a Juraci Magalhães, ali no Parque Bela Vista. Então, o motorista que está indo em direção a Pituba também pode desviar pelo viaduto Nelson Daia e depois pode pegar o Caminho das Árvores ou também a Avenida Magalhães Neto, que aí dá escapa dessa região. Outro trecho com congestionamento já há algum tempo é a Rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, desde a Maralina até a chegada ao Largo da Mariquita. Então, quem está saindo da Pituba e vai em direção, por exemplo, a Ondino, até o Rio Vermelho mesmo, né? Ou Ondino, ou Barra, é melhor não ir pela Orla. Talvez seja melhor para o motorista pegar a ACM Taigara e depois descer pela Juraci Magalhães. Essa tem trânsito melhor, está com um pouquinho de retenção ali no finalzinho, na Lucaia, mas não é um trecho muito grande, nem com muita intensidade. Vai economizar o seu tempo e vai valer muito mais a pena. Você sabia que todos os caminhos te levam ao Shopping Bela Vista? Com fácil acesso pela Bonocô, ACM ou BR, você otimiza seu tempo e ainda dá para se divertir com toda a família. Vem pro Bela! É com você, Mário Tito. Tá comigo, Renatinha. 15 para as 4. Show da Tarde. Com Mário Tito. Vamos acordar. Diariamente, o seu despertar rural cheio de informações, música e, é claro, aquele toque de humor que só a vida no campo tem, não é, Maria? Oxe, me tira desse bolo, viu? Tá querendo é se amostrar, isso que é. Às 4 horas da manhã, enquanto a natureza desperta, nós estamos aqui para levar até você as últimas notícias do agronegócio, dicas do plantio à colheita e, é claro, a sua participação. Então, prepare o café, acenda o fogão e sintonize aqui no Vamos Acordar, onde o campo e a cidade se encontram de segunda a sexta às 4 da manhã. Sociedade, há 100 anos contando e fazendo história. Bate bola! De

ficar. Acesse sociedadeonline.com. A distância só aumenta a saudade, na lembrança os nossos momentos. Meu presente refém de um passado e todos os dias eu penso em você. É difícil ficar sem te ver. A metade do meu coração foi tão bom que a gente viveu. Só queria olhar nos teus olhos e dizer: eu te amo. Mas deu pra mim e eu vou seguir, recomeçar e refazer os planos. O tempo traz um outro alguém, o que me resta é reparar os danos. E vou tentar de novo amar pra esquecer quem nunca me entendeu. O pior já passou e quem manda em mim sou eu. O pior já passou e quem manda em mim sou eu. Quero um colo, ser feliz e acordar sorrindo. Ser amado e amar também é quem ficar comigo. Ser feliz e acordar sorrindo. Ser amado e amar também a quem ficar comigo. A distância só aumenta a saudade, na lembrança os nossos momentos. Meu presente refém de um passado e todos os dias eu penso em você. É difícil ficar sem te ver. A metade do meu coração foi tão bom que a gente viveu. Só queria olhar nos teus olhos e dizer: eu te amo. Mas deu pra mim e eu vou seguir, recomeçar e refazer os planos. O tempo traz um outro alguém, o que me resta é reparar os danos. E vou tentar de novo amar pra esquecer quem nunca me entendeu. O pior já passou e quem manda em mim sou eu. O pior já passou e quem manda em mim sou eu. Ser feliz e acordar sorrindo. Ser amado e amar também é quem ficar comigo. Quero um colo, ser feliz e acordar sorrindo. Ser amado e amar também é quem ficar comigo. César, quem manda em mim sou eu. Tem certeza? Claro que não. Olha a hora, Brasil, 3:55. Sociedade, agora. Antônia Fernanda, vamos às notícias da hora. Vamos lá, Mário. Salvador permanece com tempo firme e temperatura entre 22 e 27 graus. Boa tarde, eu sou Antônia Fernanda, estou de volta com Sociedade Agora. Os donos de automóveis de todos os finais de placas devem estar atentos às datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, no mês de julho. Para mais informações, o contribuinte pode utilizar o atendimento do balcão virtual, disponível no site da Secretaria da Fazenda, ou ligar para o número 7133192501. Vou repetir, 7133192501. Os proprietários de veículos com placas de finais 9 e 0 podem quitar o imposto em cota única com 8% de desconto até os dias 30 e 31 deste mês. Caso opte pelo pagamento em cota única com desconto de 8%, o contribuinte pode quitar também o tributo via Pix. Os baianos devem se preparar para temperaturas acima da média no segundo semestre de 2024. Durante a noite, pode até esfriar um pouco, mas os dias serão de suor. A previsão é da empresa Clima Tempo e os detalhes foram apresentados durante o primeiro fórum Desafios Climáticos na Bahia, realizado hoje. O evento foi uma iniciativa da Neoenergia Coelba e teve participação das Defesas Civil da Bahia e de Salvador. O objetivo foi debater as previsões para os estados e para a capital e apresentar o planejamento da distribuidora para lidar com eventos extremos do clima. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou há pouco o novo cronograma completo do Concurso Público Nacional Unificado, que vai oferecer cerca de 6 mil vagas, com salários de até R$ 22 mil. Agora, os resultados finais serão divulgados em 21 de novembro, com previsão de posse nos cargos públicos em janeiro de 2025. O cartão de confirmação de inscrição, com os detalhes sobre os locais de provas, será divulgado em 7 de agosto. O candidato deverá acessar novamente o documento na área do candidato para checar se o local da prova foi mantido ou alterado. O Ministério Público do Trabalho apura acidente que soterrou operário no bairro Pau da Lima, em Salvador. Para saber mais informações sobre essa notícia, acesse o nosso site, o sociedadeonline.com. Este foi o Sociedade Agora, informação exata na hora em que você precisa. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal. Sociedade Agora. 3h59. Show da tarde. Com Mário Tito. Momentos inesquecíveis. Toda música marca um momento na história de alguém. A música do passado que se faz presente em sua vida, você ouve aqui, na Sociedade. Todos os domingos às 6 da manhã. Momentos inesquecíveis. Momentos inesquecíveis. Governo do Estado apresenta Bahia. A alegria do Senhor é a nossa força. Dias 5 e 6 de julho no Parque de Exposições. Muita adoração com grandes atrações e entrada gratuita. Dia 5, abertura dos portões às 18 horas e dia 6 a partir das 3 da tarde. Chegue cedo. Leve 1 quilo de alimento não perecível para o Bahia Sem Fome. Veja tudo no Instagram Canta Bahia Oficial. Apoio Igrejas Evangélicas da Bahia. Realização Governo do Estado. Governo presente. Futuro pra gente. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha, de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, limão ou abacaxi tem pouco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Para inovar tem que saber, e estamos prontos pra te ajudar. Com o Sebrae você vai entender. Esquece isso de achar, sai do acha, venha ver. Com o Sebrae você vai crescer. Sai do acha, é só querer. Com o Sebrae você vai empreender. Se você tem um negócio, sai do Acha e vem pro Sebrae. Pronto para a diversão de meu malvado favorito 4 nos cinemas e o CIE Oriente? Nos cinemas e o CIE Oriente, você encontra as mais modernas salas com telas gigantes e um som bombástico. Não perca a mais divertida estreia da temporada. Meu malvado favorito 4, em cartaz também nas salas IMAX e X-Plus. E com promoção, a Super Meia garante a melhor meia entrada da cidade. De segunda a quinta, ingressos a partir de R$ 11,50. Lembrando que clientes do NIC pagam meia entrada. Madrugada. Meu Malvado Favorito 4, na UCI Oriente. Não vai faltar diversão. Verifique condições em ucicinemas.com.br. ZYC 357, FM 102,5 MHz. ZYH 446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. Sociedade. Salvador. Salvador, Bahia. 4:01. Boa tarde, turma! E aí, tudo bem contigo? E agora? Bora! Minha vida virou novela. Olá, Mário! Boa tarde! Boa tarde, ouvintes! Eu sou Roberto, tenho 34 anos, moro aqui na Saúde e eu vim desabafar com vocês. Mário! Há 2 meses, eu terminei o meu relacionamento de 6 anos. Tive momentos bons com a Jéssica, não nego. A gente, inclusive, nós temos uma filha de 3 anos. É o meu bem mais precioso, Mário. A minha filha. Tudo que eu faço hoje é pensando nela. Meu casamento, Mário, não foi só de flores, Mário. Teve mentiras, traições, inclusive da parte da Jéssica. Eu e Jéssica nunca fomos de brigar muito. Sempre tentávamos aproveitar a presença um do outro. Eu nunca cheguei a imaginar que ela iria me trair. Eu só descobri, Mário, por causa da própria mãe dela, mano. Sim, a minha ex-sogra que chegou pra mim e contou. Ela conversou comigo, abriu os meus olhos. A própria mãe da Jéssica. Ela disse que quando a Jéssica saía, me dizia que ia para casa dela, da mãe, ela largava era a nossa filha lá com a avó e saía com o cara que ela estava pegando. E a mãe dela, Mário, me confirmou isso com toda a segurança e confiança. Após essa conversa com a minha ex-sogra, eu me afastei da Jéssica, inclusive saí de casa, estou passando uma temporada na casa de manhinha. Eu só não vou, Mário, na minha casa para saber como está a minha filha. Mas após o término que nem conversa houve, Mário, a Jéssica tem me procurado dizendo que me ama, que não foi bem assim, que as coisas aconteceram. Ela diz que a mãe dela apenas imaginou coisas e disse que ela me ama e que a nossa filha não pode crescer com os pais separados. Eu nunca parei para conversar com a Jéssica, sabe, Mário? Eu nunca permiti que ela se explicasse. Bastou a palavra da mãe dela para eu me afastar. Será que a mãe da Jéssica mentiu para mim? Com algo tão sério? Mas tem também a nossa filha, né, Mário? Eu realmente não quero que a minha filha cresça com os pais separados. Mas ao mesmo tempo, a confiança na Jéssica, depois do que a mãe dela me disse, não existe mais. E agora eu não sei o que fazer. Mário, invisto num tempo para conversar com a Jéssica, para ouvir a parte dela, o lado dela, já que eu só dei ouvidos a um lado, a minha ex-sogra, que me contou tudo. A Jéssica pediu um Uber. Segundo a minha ex-sogra, ela deixava a criança e saía. Ai, Mário, eu não sei o que fazer. Escuto a Jéssica e se ela for convincente, eu volto para ela e crio a nossa filha. Ou deixo como tá, Mário? Claro que eu não vou ser um pai ausente, eu vou dar assistência total à minha criança que eu amo tanto. E quanto a Jéssica, o que você faria se estivesse no meu lugar? Me ajuda, ouvinte. Eu preciso tanto dos seus conselhos. Mário, pede para Genivaldo tocar Tarde Demais com Dorival Dantas. Geni, você toca aí, por favor. Um abraço ao nosso ouvinte, Roberto. Qual o seu conselho pro Roberto, hein? Ele tá ligado. Ele quer ouvir só o seu conselho. Só tem um jeito de você entender, uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você, não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você, só brigando. Não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir. A sua vida de aventura dura. É assim mesmo. Depois lá vem você pedindo pra voltar de joelhos, se lamentando. É tipo de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que a gente muda. Houve um tempo que eu não podia nem te ver, agora posso estar de frente. E meu coração não sente mais nada, virou pedra. Me desculpa te falar, mas tenho que dizer que agora mesmo acreditando, você se apaixonou por mim na hora errada. Tarde demais. É tarde demais. Tchau, tchau. E eu não volto atrás. Só porque sabe que eu gosto, eu sou apaixonado. Só tem um jeito de você entender, uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você, não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você, só brigando. Não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir. A sua vida de aventura dura pouco tempo. Depois lá vem você pedindo pra voltar, como já fez milhões de vezes, vem se lamentando. É tipo de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que estou mudando. Houve um tempo que eu não podia nem te ver, agora posso estar de frente. E meu coração não sente mais nada, virou pedra. Me desculpa te falar, mas tenho que dizer que agora mesmo acreditando, você se apaixonou por mim na hora errada. Tarde demais. Tchau, tchau, amor. E agora, hein? Oi, Sandra. Boa Oi, tarde. Mário, aqui é Sandra. Boa tarde. Boa. E o cantor é Cazuza, e referente aí à carta, Mário. Sim. Ele não deve voltar não, viu? Ele deve seguir a vida dele, porque tudo que ele tinha precisava saber, ele ficou sabendo através da mãe dela, viu? E quando quebra a confiança, a gente perde a confiança, é igual um cristal, viu? Não recupera mais, viu? Eu falo por experiência própria. E depois, lá na frente, ele vai se arrepender, viu? Que ela vai continuar fazendo tudo de novo. Ele siga a vida dele, viu? E lá na frente ele vai achar uma mulher que mereça ele, viu? Que vai ser fiel a ele. Um abraço aí, Mário. O Bahia hoje joga, né? E o meu Vitória também. Cheiro, Mário. Cheiro! Boa tarde. Boa tarde, Mário. Aqui é o Antônio, corredor de rua do bairro da Perovais. Valeu? Diga, irmão. Você imagina o nosso colega aí que, né? Que ele tem que terminar com ela. Se essa mãe, se a sogra dele falou isso pra ele, né? Eu acredito que ela deve ter falado a verdade, né? Então, se isso é verdade mesmo, acredito que seja, certo? Ela tem que terminar com ela mesmo, né? Parte pra outra aí. E cria sua filha, né? Boa. Certo? Tranquilo. Valeu? Valeu. É isso aí. Valeu, irmão. Boa tarde, Mário. Irinaldo aqui de Arizona. Fala pro Roberto pra voltar, cara. Tem que voltar. Todo castigo pra corno é pouco. Ele quer sofrer igual o corno do pisapó, como já dizia a vovó. Então, volta. Volta, Roberto. Hashtag volta, Roberta. Hashtag volta, Roberto. E por falar em vovó, Felícia. Boa tarde, Mário Tito. Boa. Felícia. Olha, Mário Tito, eu gostaria de dizer a esse rapaz aí que se saia da Jéssica. Não volte pra ela, não. Certo? Vai dar pano pra manga. Certo? Uhum. E você, ajude a criar sua filha. Tenha fé em Deus e vá em frente. Esqueça a Jéssica. Ô, Jéssica! Ai, deixa eu dar uma dica aqui, Geni. Principalmente para você que gosta de cozinhar. É você que está ouvindo a sociedade? Pensou em dar um toque especial aí nas suas receitas? Experimente o creme de leite e o creme de leite culinário da Mari. É, rapaz. Perfeitos para criar sobremesas irresistíveis como mousses, tortas ou aquele delicioso estrogonofe que toda a família ama. Com a cremosidade e qualidade de Damari, seus pratos ganharão um sabor único e inesquecível. Não importa a ocasião, deixe suas receitas ainda mais cremosas com Damari. Experimente hoje mesmo e surpreenda a todos. Damari, essa é a minha dica do dia. Show da tarde.